396, ataque via Juliette, portal número 8. Juliette número 8, boa, autorizado. 40, está autorizado Leda. 240 Leda, o gol na 649. Xandé 6141, desça para 2000 pés, aguarde o sinal para o localizador. 2000, 6141. Papa Oscar, está próximo a Coral agora, mantenha o 080 e chame Léo na frequência 1201, nós estamos voo. O Índia Alfa, vamos disparar no 86-35-627. Localizador, curva esquerda para o 140, informe estabilizado. Esquerda 140, 6141. Web 5729, está reautorizado via para 2000, o ajuste no 08, informe no localizador. Positivo, vai direto, então vai descer via, vídeo 18, reportagem localizador, jet 5729. Controle Salvador, boa tarde, com 0-7, está com a Quebec, passando no 200 para o 5. Boa tarde, gol no 075, identifique, chegada a Mari, pista para uma centena. Desce para uma centena, bom, deve ser aqui. Passarei do 2231, apresente com sua curva direita na prova de Duna. Ah, foi um ativo, direto Duna então, 2231. Direto Duna, está autorizado sua descida para 3.000 pés. O ajuste no 08, passarei do 2231. 3.000 pés com no 08, direto Duna. 2231, passarei. Delta Lima Mike, estabilizado, localizador Slash. Delta Lima Mike, completa a aproximação, chame a torre 18612, chamou o bolo. Muito obrigado. Gol no 075, informação de tráfego, posição de 11 horas, 28 milhas com rumo oposto, mantendo 085, é um Romeo Vitor 1-0. Tráfego, Salvador, muito boa tarde, 3217, prisão agora nível 185, descida para 150, cliente da Quebec. Boa tarde, 3217, identifique, chegada é bom, descida para o nível 060. 060 na ponte, o 3217. One on runway, vacating on Golf. Roger, taxi via Golf and Alpha, report before Juliet. Golf Alpha, call before Juliet, there to go. 021 Juliette, lateral nível 08. Oscar Alfa, já tem estimado de pouso em posto seguro? Piloto Alfa, estima o pouso em posto seguro ao 1950. 1950, estima o posto seguro. Copiado, 1950. Xandé 6141, completa a aproximação, Xandé 2, 1862, até o robô. 6141. 1649, destino agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Recife 251, alterna 3325, voo 9649, uma boa tarde. Boa tarde. Putback para na 9. Que é chama na alta, 3155. Eu falei mamãe, que forma parte do destino? No geral, sim. Gente, após passagem do Air Portugal, segue via Alfa Kilo, pátio 3. No pátio segue sinalizador. Qual é a sociedade que chamar SR? Tio? SR. Passarei 2231, falei autorizado ao final do procedimento, deixa para 2000, informe no localizador. 2000, autorizado ao final do procedimento, eu passarei no localizador 22. 3, 1, não. Controle Salvador, 3217, precisa de vir à direita para o 235, aproximadamente 10 milhas. Está livre de vir, então 3217 pela direita. Livre de vir, 3217. Salvador é 35627. Salve 35627, contato radar, subida Pulca, vou para o 150. Pulca 150, 5627. Mantenha o nome pés via literal Axé, informe no fora da barra, aguarde para acender o 105. Quilo para fazer. Webjet 5729, passando a duna, completa sinal, chame a torre 18-6, tomou o bolo. 18-6, até daqui a pouco ele chama aí, obrigado. Papa Romeo, Juliette, Vitor Charlie, autorizada para o da rotatória, informe visual com a cabeceira nossa aqui. Essa na prova da rotatória para atravessar o cano 7 de leste e 7 de trás. Passarei do 2231, informa um tráfego, posição de 10 horas, 9 milhas, o mesmo rumo, indo para a cabeceira 17, é um Bravo Eco 58. Gente, grato pela informação, 2231, passarei. Está 3217, número 4 para aproximação, reduza para 2109. Número 4 iniciando redução, 3217. Autorizar a descida do TAM 3217 para 3.000 pés, ajuste 908. 3.000 pés, 1.018, o 3217. Gol 9075, desça para 2.000, é o número 2 para aproximação, redução para 2109. Ok, descição para 2.000, para 2109. Papa Romeo Zulu Oscar Alfa, está passando agora através da posição coral. Mantenha 085, se ele estiver encerrado, chame ele na frequência 1201. Papa Santiago Kilo Papavito, informe seu estimado de pouso. Mais 1h10. Copiado 2000. Tem aquilo. Aguardando a ascensão 105. Temos uma aeronave à sua frente, um Boeing 737-800. Após a ultrapassagem do mesmo, será autorizado. Tem aquilo, na sua escuta. Mike pro Delta, verifique que equipamento de transmissão está com muito barulho, muito ruído. Trip 5627, da presente voo em Aracaju. Da presente em Aracaju, só como é de faixa. Gente, 177 a bordo, altímetro 1098, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no leito decimal 6, bom voo. Índia Alfa 1986, altura 3155, obrigado. Panorama Pro de Pelo, descendo para 3000 ou 3217. Certo, então 3217. Decola do 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0125, coteja. Salvador, boa tarde, azul 4118. Controle, Mike, com Delta. Informa pessoas a bordo. Gente, 2 a bordo, altímetro 108, para acionamento Torre 1 no noite decimal 6, bom voo. Delta, tchau, me chama agora a Torre, 1862, eu tenho bom pouso. Torre, 1866, obrigado, tchau. Oi, boa tarde, Papalama, eu já te peguei. Avisa 2231, passarelo. Passarei 2231, completa a próxima faixa, na torre, 18-6, tamo bom. 18-6, grato, 2231, boa tarde. Controle confirmando para o 3217, pode passar pela 3000 pés. Afirmativo, sem restrições do campo 3217, porém será necessária operação para ir a sequenciamento. Você vai curvar à direita na proa 210, seu limite ao localizador. Direita 210, o limite ao localizador, descendo para 3000 pés, 3217. Controle, a torre está operando em 1895, 18612. Amém, obrigado, senhor. Tudo com fins, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5004, coteja. Sinalizado com fins, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída da El, após leita, após bridge, Perzulu 16, controle 120, decimal 8, transpone 5004, azul 418. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Sim, azul 418. Passarei farol da barra. É Juliette, portão 62, web 5729. A 3217, deixa para 2000 pés, aguarda o vetor final para o localizador. 2000 pés, aguarda o vetor final, 3217. Farol Charlie Mike India. Está passando agora o farol de Itapuã, Charlie Mike India. O farol da barra fica à sua frente mais 10 milhas. Muito bem, obrigado. Para o localizador, curva esquerda para o 160, informe estabilizado. Esquerda 160, informará 3217. Charlie Mike India, confirme qual seria a proa ideal para o destino. 023. Tranquilo, Charlie Mike India, ainda mantenha a linha do litoral, aguardo para prosseguir direto, quando possível seu estimado de pouso. Afirmativo. Está estabilizado no X-Ray da 1-0, 1-0-75. 1-0-75 está passando Duna, completa aproximação, chama a torre 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-1-0-75. Torre, o controle autorizaria o Charlie Mike India acender para o canal 135? Autorizado o 135, Charlie Mike India. 135 ainda mantendo o litoral, Charlie Mike India, quanto possível a proa direto da fábrica. Temos mais um tráfego agora para a final da 1-0, com o Airbus 320, que dentro de mais um minuto irá estabilizar o localizador. Bem, grato. Aqui ainda está autorizado, curva direita, prosseguir para o destino, subindo para o 135. Direita, subindo para o 135, Charlie Mike India. Está estabilizado o localizador. 32, 17, completa a final, chame a torre, 1862, já tomou posto. 1862, obrigado, bom tração. Controle Charlie Mike India voltando, quando possível coordenar o 230 para o Charlie Mike India. 31 na passarela, pousou e levou. 31, táxi via Alfa Juliette, 1-4 da remota. Alfa Juliette, pátio 1-4 da remota, 2231. Departure controller, system 3155, all dial departure, what that? Channel 3155, radio contact now level 240, clear fly heady leader position. Fly heady leader position 3155, live MFD 340. Gente, autorizado Galeão, nível 360, via pêndulo 1-0, saída da Eulê da Bride. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 50 no 4, corteja. Solo, Salvador, boa tarde, vamos, 075, entrou, regressa na Alfa. 075, táxi via Alfa Juliette, portão número 9. Alfa Juliette para o 09, tá certo. Vetorado para evitar a chegada do BOF, você está no rumo oposto da chegada, curve a esquerda na proa norte, seu limite é voar nessa proa por mais 30 milhas, em caso de falha, eu sou após 30 milhas, reassume a proa do destino. Afirmativo, à esquerda, proa norte, por mais 30 milhas nessa proa após destino. Dale Mike India. Salvador, agora no 755, descido para 160, com a Romeu. Chegou no 755, chegada é a Bonf, desça para o nível 050. 050 na Bonf, agora no 755. Gente, não temos o seu plano, pode informar para que horas, qual é o LBT? Chama para Recife, a frequência 12685 e alternado 12545. 12685, 12245, 12545, sorry. Salvador, muito boa tarde, Tão 3217, livrando na Eco. 3217, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, 3217. Na escuta? Ok, nós temos aqui o plano para chegada a Salvador, não temos o plano de retorno, foi apresentado em Brumado. Aqui ainda poderia confirmar seu estimado pouso? Afirmativo, 2140 e o através de Paulo Afonso 1957. Copiado. Salvador, boa tarde, CNM 314, formação Romeu, autorização para Petrolina, 360. Nível 340 pré-aprovado, aceita? Aceita. Autorizado Petrolina, nível 340, via Pesulo 20, saída Momo, transição Flock. Decola do 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5021 no cotejo. Autorizado Petrolina, nível 340, na uniforme Zulu 20. Saída Momo, transição Flock, decola da pista 10 com curva esquerda, controle 120 decimal 8, transponder 5021, OCNE 6314. Fechamento correto, chamará pushback funcionamento. Chamará 6314. Luiz, boa tarde, prossiga. Gente, autorizado voo local, corredor forte até 20 milhas, 1.010, decola da 1.7, curva à esquerda, corredor Forte, controle 120.8, aciona 0116, coteja. Meu Charlie Mike India, ainda mantém a Pro e chame Recife na frequência 12685 e até na 12545. 12685-2545. Country 155, contact now Recife Center, frequency 1251, if I'm able 133.25. 251, 3325, stand 3155. Confirma em 105? Confirma, abaixo de 5 agora. Já de forma que não receba a indicação de altimetria. Gol no 755, está livre a final do procedimento, desça para 2000, o ajuste no 0 no 8, informe no localizador. Desça 2000 com 2018, informe no localizador, no SBA, gol no 755. Centro Recife também não recebeu o seu plano, vamos verificar. O Juliette Vitor Charlie aguarde. Nos informa se tiver alguma novidade. 4-8-2, para a descida. Trip 5488, controle Salvador, aciona intensificação, desça para o nível 120 na chegada a man, altímetro 1018. Desça para 120, para a chegada a man, altímetro 1018. Opa, Palpito, controle. Siga, aquele bom prazer. Estou recebendo sua altimetria 068 descendo. Confirme o modo Charlie. Ok, eu estou mandando 75, 105. Certo, faça um check no equipamento, aquele Papa Vitor. Trip 5488, informação de tráfego, posição de 1 hora, 5 milhas com rumo oposto, mantendo o nível 105, é o Charlie 310. Recebo 069, aquilo com a Pavito. Aquilo com a Vitor, desligue o modo Charlie de equipamento, irá prosseguir sem o modo Charlie no nível 105. Sem o modo Charlie. Controle, Papa Tango Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo.